Baixa aí com os teus amigos, mamãe. Como é que mudam? Lips! Parece que fizeste um propósito só para jogar. Não sei se isso vai dar, nem eu. Mas vamos resolver. Eu quero. O nosso amor não é de hoje. E mesmo que ele fosse, faria tudo de novo. E ainda que pareça louco, mas ouve. Depois desta briga fazemos as pazes. Amor, beijo daqui. Amor, beijo dali. Abraço bem apertado. Ninguém mais quer sair. Eu quero ir até lá, onde só tu podes me levar. Juntar esse momento num pequeno seu nome. mas foi de madrugada. Sei que rolou um beijo e acordei na estrada. Não vai me dizer que tá todo arranhado. Eu não. Mas no bolso encontrei um bilhete dobrado. Mas eu não vou abrir. Cê tem que abrir. Eu não quero abrir. Cê vai abrir. E quando eu abri, eu logo vi. Daqui a 9 meses volto aqui. Quem vai assumir? Quem vai tomar conta do bebê? Cê fala comigo, é? Me diz como é que eu vou fazer. Onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Quem vai assumir? Quem vai assumir? Quem vai tomar conta do bebê? Cala a boca, fala comigo, é? Não fala essa mulher. Se nem cuidar de mim, eu sei bem. Onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Love am I, sorry ma, I didn't know that you were worried. Love am I, sorry ma, una de su farambe, maya. Me diz onde está, que eu vou te encontrar. Não importa o lugar, Santo Tomé, Lisboa ou Paraná. Seu cabelo louro me faz bem. Sorriso igual o seu ninguém mais tem. Entrei na sua vida pra te amar. Não sou mais um ladrão que só pensa em te enganar. Onde, onde, onde você está? Aonde, onde, onde você anda? Quem vai assumir? Quem vai tomar conta do bebê? Calma, fala comigo, é? Me diz como é que eu vou fazer. Onde anda, onde anda? Zalani, zalani, zalani, le. Onde tu estás? Preciso de um. ti e dunia. لسا فكراني ولا نسياني Please tell me now زلاني زلاني زلاني ليه Saudações muito especiais a todos que estão aí em casa e naturalmente que hoje vamos ter um programa muito especial. A nossa dança é esse grande espetáculo que vocês já conhecem, que vai ser uma surpresa para si e também para os concorrentes. Na nossa dança, Kalema! Joga no chão o sal grosso e atira pra cima o arroz. Não vamos deixar que acabem com a nossa fé no amor. Até o dia em que os nossos olhos se cruzaram eu duvidei. E agora eu posso falar que enfim eu te encontrei. Just found you. Nada me deixa. Quando encostas no meu peito o tempo para nesse instante. Eu trago as nuvens aos teus pés, teus pés. No teu sorriso lindo eu vejo o infinito, meu amor. E se Deus quiser, vamos ficar até o fim. Quero bailar, foi um gosto enorme. Se os telespectadores, não poderíamos ter acabado melhor a nossa dança. Esta foi a minha dança, a nossa dança, a sua dança. Até sempre. Muito obrigado! Todos os dias eu estava com ela. Na escola, na rua, em casa. Então já fala, mãe? Sim, tem Faça uma boa viagem da vida.

تريدك في ايديا لانتي هي الدنيا. لسه فكراني ولا نسياني؟ Please tell me now. زلاني زلاني زلاني ليه؟ Chamar